horas, 15 minutos. Com a rádio IPB AM 1410 kHz, bem no cantinho direito do seu rádio. É mais uma emissora da Rede MA, Sintagação de Rádio e Televisão, uma organização Ivan Paes Barbosa. Você curtiu com a gente Gilberto e Gilmar, eu sempre vou lembrar de você. Antes, Chitãozinho e Chororó, Falando as Paredes. E abrindo o nosso arco, Lourenço e Lorival, Sonda Deste Amor. Mais um versinho pra, em homenagem ao Dia das Mães. É, amanhã é Dia das Mães. Nós estamos aqui mandando aquele abraço a todas as mamães do Brasil inteiro, né? Do Brasil inteiro. Aquele abraço. Feliz Dia das Mães. Mais um versinho pra você, mamãe, aqui do Brasil, né? Daqui da capital e de todo o Mato Grosso do Sul, do Brasil inteiro. Aqui pra mais uma. Mãe, palavra tão curta que tanto valor contém. Ela é o meu tesouro e ela fala muito bem. É isso aí. E no próximo bloco, mais um versinho para você, mamãe, e todo o Brasil. Confirmando a hora certa em Campo Grande, 20 horas e 16 minutos. Nós precisamos conversar. Decidir o que vai ser, é uma briga de mamãe ou separação. Você pode ver. Quero ouvir a sua voz, eu falando frente a frente, o que vai ser de nós. E 30 minutos em Campo Grande. Você curtiu com a gente em homenagem ao Dia das Mães, Dalvan, Minha Mãe. Antes, Leandro e Leonardo, Quem Será Essa Mulher? E abrindo o bloco, Mato Grosso e Matias, Frente a Frente. Vamos com mais um verso. É uma homenagem ao Dia das Mães, aqui para você. Um nome sublime, divinal encantador. três letras que representam felicidade e amor. Queremos congratular nos ouvintes da Rádio TV, nosso programa aqui à noite, das 19h30 horas às 0 horas, que, se possível, na medida do possível, vocês escrevam aqui pra gente, dando sugestões quanto ao nome do nosso programa, que não temos ainda, né? Você poderá dar uma sugestão quanto ao nome do nosso programa. Eu agradeceria muito a sua correspondência. Confirmando a hora certa em Campo Grande, 20 horas 31 minutos.